Zingerelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca. Zingerelhos. Hoje, entre latidos de cães, espera-nos um zingarelho exclusivamente musical, independentemente do que isso signifique. O jornal Mapa acabou de lançar o segundo volume de Música Sem Filtros, um conjunto de compilações em formato digital, onde diferentes artistas e bandas se mostram solidários com este projeto de informação crítica. Cada participante dou um tema próprio, revertendo as receitas desta compilação para o Mapa, cada vez que se descarregam as músicas do Bandcamp. O segundo volume compilatório abre com os clássicos Scapa Rapid, banda ska de Valência, que se mantém viva desde 1993, sem nunca abandonar os compromissos com a luta social. Prossegue com o reggae de Raz MG Soldier, da Cova da Moura, o rap reggae de tradição cabo-verdiana de Bidi Joy, da escola musical e afrodescendente de Batoto Yeto, e vai à Lourinhã com o hip-hop de intervenção de TK and Pika. Seguem-se os beats do jovem Moraes e a viagem pelo free jazz instrumental de Ricardo Barriga. De Setúbal, os ritmos aceleram com o punk rock pirata de Black Joke, e voam para o Brasil com o hardcore old school dos Questions, de São Paulo, para regressar a terras mais próximas com o punk rural dos Trashpile, do Porto. A compilação encerra, mantendo a ruralidade, desta vez eletronicamente experimentada, a partir da margem sul do Tejo, com Poçanga. Música Sem Filtros, volume 2, é assim mais uma edição onde a música, a intervenção e a informação andam de mãos dadas, uma companhia que, no caso do Mapa, cujas raízes profundas do seu coletivo se podem encontrar perto de um palco, faz todo o sentido. O Bandcamp, onde podes ouvir e descarregar esta compilação, é o seguinte: musicajornalumapa.bandcamp.com. Eu repito, musicajornalumapa.com. .bandcamp.com. Por aqui, pelo Zingarelho, cabe-nos a honra de fazer a primeira emissão integral deste trabalho. Vamos então ouvir, pela ordem proposta pelo jornal Mapa e esperando acertar no nome das bandas, o seguinte: Scapa Rapid, com o tema Se Realmente Acreditas, Raz MG Soldier, com Esca Importa, B-Day Joy, com Pensa na Vive, TK and Pika, com Olho de Horus, Moraes, com Feelings, Ricardo Barriga, com o tema Do You Believe in Nalcia Blift, Black Joke, com I See Destruction, Questions, com Lutar, os Trashpile, com Não Sejas Parvo, e Poçanga, com A Cantiga da Ceifa. Agora que já vives no papo e vês com os teus próprios olhos o que vai estar no bem ou mal e criar o teu próprio ideal. Próprio ideal. Não, não dormir. Vais com o tal para nunca. Camporta, camporta, camporta. Pouco a pouco este enganar já. Só penso por viver bem. Que parece-me que és alguém o que bateta este dormir bem. Camporta, camporta, camporta. Pouco a pouco este enganar já. Só penso por viver bem. Que parece-me que és alguém o que bateta este dormir bem. Camporta, camporta, camporta. Pouco a pouco este enganar já. Só penso por viver bem. Que parece-me que és alguém o que bateta este dormir bem. Camporta, camporta, camporta. Pouco a pouco este enganar já. Só penso por viver bem. Que parece-me que és alguém o que bateta este dormir bem. Esca tem porta com nos alimentação. Esca tem porta com nos medicação. Que criou de nos decisão. Nos opinião nunca que contarão. Esca tem porta com nos alimentação. Esca tem porta com nos medicação. Esca criou de nos decisão. Nos opinião nunca que contarão. Camporta, camporta, camporta. Pouco a pouco esta enganar já. Só penso por viver bem. Que parece-me que és alguém o que bateta este dormir bem. Camporta, camporta, camporta. Pouco a pouco este enganar já. Só penso por viver bem. Que parece-me que és alguém o que bateta este dormir bem. Está mais que provado. Mas que esse químico lá pode curar de um lado, mas depois te prejudicar de aquele outro. Mas natureza dá-no tudo para não pôr cura através de plantas, mas este prefere fazer dinheiro riba nosso barco. Cada tiga que é 40 anos que não fica até desconta para não ter uma reforma por 67 anos. Se esperança de vida e cada passa de 80 anos, faz conta lá quanto que este fica bolho. E esse bate é mesmo dormir direito. Camporta, camporta, camporta. Pouco a pouco esta mata alguém. Só penso por viver bem. Que parece-me que és alguém o que bateta este dormir bem. Camporta, camporta, camporta. Pouco a pouco esta enganar alguém. Só penso por viver bem. Que parece-me que és alguém o que bateta este dormir bem. França este dormir bem. França se está dormir bem. França se está dormir bem. França se está dormir bem. Já dormir bem. França se está dormir bem. Já dormir bem. França se está dormir bem. França se está dormir bem. França se está dormir bem. deixa mensagem. Todos nós sabemos, estamos cá só de passagem. Nunca nos disseram que o caminho ia ser fácil. São vários percursos e as rotas nesta viagem. Vidas são únicas, cada um com a sua abordagem. Uns vivem o sonho, outros vêm só em miragem. Tenho vários exemplos da margem, só penso em malandragem. Motores com boa rodagem, com uma leve, com boa bagagem. Então vive, nos dias de hoje é quase impossível tu seres livre. Julgados para aparência, com a sua antena e pedido. Abençoa aquilo que tens, porque nada é desperdício. Não dês ouvidos, eu sei uma bomba sem feitiço. Querem-te bloquear-te nisso, por tu cais eles pedem vista. Estamos todos neste paraíso, estão vendendo ou estão perdidos. Então encontrem-se, meu people. Então encontrem-se, meu people. Pronto a pensar em viver. Vou dizer mesmo que é vida que é lá que eu creio. Vai-me pensar em viver. Mami, eu saber que ele está passado a correr. Se está pensando em viver. Vou dizer mesmo que é vida que é lá que eu creio. Vai-me pensar em viver. Mami, eu saber que ele está passado a correr. Tô deste puto, criar na meio de dança, uma batuque. Na pobreza, dificuldade, eu também criar nos frutos. Nesse forte virtude, diferente recurso. É refletido na atitude, discurso, recluso ao hoje. Quando pensavam que não papavam mais abusos, o tempo puros, foge, somos filhas neste relógio. Prosperidade não chove, só o brilha para todos. Deixa-me viver um coste, mensagem, o povo se embora, let's go. Pronto a pensar em viver. Vou dizer mesmo que é vida, que é lá que eu creio. Mami, pensar em viver. Mami, eu saber que ele tá passado a correr. Se está pensando em viver. Vou dizer mesmo que é vida, que é lá que eu creio. Mami, pensar em viver. Mami, eu saber que ele tá passado a correr. Criou na gueta, meio mendela. Vou passar mala, nunca creio voltar não. A tentar acertar na fortuna, acertam na catacumba do próximo. Não te salva a visão noturna, o olho de Horus. Anda à tua procura como eu estou do Lopes. Jet lag aturdoante, logo radical. Praticante um rap com arte marcial. Concentrado na Europa e o seu plano Marshall. A fema e os seus caixões de borracha. A lei marcial servirá se a falta de borracha no cérebro não for demasiada. Ou vai ou racha. Já diz a velha deitada, encostada a uma rocha onde apanhava lapas. Agora trabalha numa loja de bugigangas. As lapas têm de ser de marca, no mínimo branca. Na banca, o melhor é a distribuição. A fruta mais barata, net, cá vem de avião. Outro navio, não avião. De haver desequilíbrios, não viram indícios. Então é porque estão bem. Se viram, venham também. Que cinco não chegam para o que aí vem. Ao espírito que se chama. A experiência é tua chama. Ouve a voz do xamã. Sua voz não chames os triângulos de Satã. Ao espírito que te chama. A experiência é tua chama. Ouve a voz do xamã. Sua voz não chames os triângulos de Satã. Dom Juan foi o nome, veio de Castro. Castanheda. Castanheda foi o nome que uma pessoa mais velha me passou, e assim passei a tê-la a visão, e em vez de olhá-la passei a sê-la. Em vez de passeá-la trabalhei-a, passá-la não é fácil, só tira teimas. Há queima a roupa, muitas maneiras, maneiras poucas, com a peneira mudava a esquia que ofusca as montas. Montei o esquema, caminho em pontas, ninja de sete pontas na via. Não via velocidade ponta na hora de ponta, só selvageria. Aponta-me uma hora, um dia, e a rima estará pronta. Pronto, socorro na corrida, não quero chegar à meta, quero lá concorrida da melhor forma para os atletas. No Atlas, um dedo com calos é um transporte mais real que um de grande porte nunca vai transportá-lo. Abrir o portal, voar tipo tap, espero que o triangular não tape. O túnel da esperança ou fique encurralado, é que até um carro tem um tubo de escape. Cabe numa cave o que tenho armazenado, acabo o meu trabalho sem uma chave ou cadeado. Saio do buraco, mas fico encadeado como um homem que não sabe viver no meio de ratos. Ó espírito que te chama, a experiência é tua chama. Ouve a voz do xamã, sua voz, não me chames os triângulos de Satã. Ó espírito que te chama, a experiência é tua chama. Ouve a voz do xamã, sua voz, não me chames os triângulos de Satã. Thank you. Gonna fight, fight, fight till we die. fica o resto. Este Zingareiro foi assim, com a apresentação em versão integral do volume 2 da coletânea Música Sem Filtros em estreia intergaláctica. Até ao próximo!